explicar ou entender vai ser foda, foda. Vai ser foda. Combatendo pode. Mudar o mundo através da música, mais uma vez. Julgamento. Fazendo som. Revolucionários através da palavra bem usada.